Todos na mesma bandeira. Todos mortos no mesmo dia por um único motivo. O dinheiro deste fazendeiro também executado. Perdi um pai, quatro irmãs, um irmão, a esposa e três filhos. É um barco muito grande. Eu fui privada de toda a minha família, na verdade. Os assassinos condenados pela chacina tinham ligações de parentesco com a família das vítimas que se conheciam. Mais forte, preparado pra morte. No corpo vários cortes, terrorismo em vontade. Atrair a ansiedade, assusta a malandragem. Tem a má impressão, ideia por sugestão. Ainda sem confirmação, diariamente a cegueira leva a pensar besteira e tem a semana inteira. O alvo é difícil, obstáculo invisível. A inveja é terrível, desperdício de oportunidade. Merecedor sem possibilidade, fator desigualdade e o maior dos vícios. A fraqueza do indivíduo, o erro desde o início. Ouça a voz da experiência, escuto com frequência. Capacidade e resistência, a fuga nem sempre é possível. Coragem é discutível, sem controle é difícil. Não permito que maus espíritos penetrem no meu espírito. Estou acima de tudo isso, desespero flexível, sem recompensa. Homem de calibre QI, o que pensa? E cordial, impassional, normal. Apenas perturbação mental. Objetivo é prático, o sistema abstrato, ponderado e fragmático. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Em tudo vejo perigo, coisas sem sentido. Sou prudente demais, admito. Sigo meus hábitos, sem medo e sistemático. Bolo os planos táticos, cresci do lado do crime. Sobreviver aqui não é filme, realidade aqui não é cine. Crocodilo me respeita, ou deixa nove na beira. Papo de homem não tonteia, dinheiro comanda o redor. Que você vale ser de cor. Meu defeito de caráter é o pior. Tortura acostumado, moro no campo minado, sem endereço marcado. Aí sangue bom, aqui é terrorista sangue frio. Tem tiro certeiro, corrija os seus erros. E atenção para onde aponta o seu dedo. Sanguinário sem sucesso, terrorista sem reflexo. Contrato com a morte, contando com a sorte. O crime não compensa, não tem recompensa. Fale com liberdade, os amigos de verdade. O raciocínio fala, o gatilho estala. Corpos furados de bala, situação como essa. Já enfrentei a beça, calculei o tempo sem pressa. Concepção, indecisão, execução. Cada ação segue uma reação. Estou vulnerável, isso é ruim, é lamentável. Sem emoção vou me controlar. Única chance para te acertar. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Meu sangue ferve, no pensamento uma prece. Se não dá certo, esquece. Não sou forasteiro, planejei o dia inteiro. O tempo vale dinheiro, o ódio supera sua ira. Te vi você na mira, não apertei, lembrei de sua família. Me dedaram. Maldito a pilantragem que me pôs nessa caguetagem. Delataram minha imagem. Esconderijo planejado, só quem tá do meu lado sabe aonde esse buraco. Sem perceber, botei a peça que eu não podia mexer. Coloquei tudo a perder, passei de ameaçado para ameaçador. Transformei um minuto em hora de terror. Um segundo de mentira, destrói a verdade. Coloquei você na mira e acabei com a dignidade. Ele está por aqui, me disseram bem assim. Demorou, chegou, é seu fim. Sociedade me criou, agora manda me matar. Atiradores e elite, conheço bem essa equipe. No gatilho CD skip. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio. Golpe de sorte, preparado pra morte. Sem medo e sombrio, terrorista, sangue frio.